Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Danila Rodrigues, em Abaité, Minas Gerais. Ela disse que não perde o programa, ouvinte aí da Rádio Atividade FM. Muito obrigado, viu? Também o meu amigo Peterson Fá, de Abaité, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes aí da Rádio Atividade FM, nossa parceira que exibe o nosso programa. Muito obrigado. Os amigos da Rádio Cidade das Rosas, Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo, sucesso das 8 às 9 da manhã. Muito obrigado a todos vocês da equipe aí da rádio que exibe o nosso programa em Cotia, Rádio Cidade das Rosas. Um abraço a vocês. Paula Fernandes canta Amar Alguém. Tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Maravilha, maravilha. Minha querida Gilvanete Maria, em Petrolina, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês em Petrolina, Pernambuco, né? Ouvindo o nosso programa. Minha querida Lucimar Pinho, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para vocês, muito obrigado. Reinaldo Rodrigues, da Difusora Web, em Piraju também, interior de São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Edilene Oliveira, em Itaiobeiras, Minas Gerais. A Fanny Salles, a todos vocês de Itaiobeiras, um abraço nosso, muito obrigado pelo carinho. Os nossos amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, amigos da Vânia Rocha, de Pouso Alegre para o Brasil inteiro, cantam para vocês. Cardoso e Clemente, Os Verdes Campos da Minha Terra, no quadro Ao Som da Viola. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. A minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. E a partir de agora vamos bater um papo bacana. Ele veio nos visitar mais uma vez e cantar para vocês. Rick Sevilla, bem-vindo ao Mundo Sertanejo, meu amigo. Obrigado, Valadares, pela atenção. Obrigado, ouvintes. Tá tudo bem, Rick Sevilla? Graças a Deus, estamos na luta. Faz tempo que você não vê o programa, deve ter mais ou menos um ano, né? Um ano, acredito, um ano aproximadamente. Pois é, de um ano para cá, quais são as novidades, o que você fez de bom, o que você está trazendo de novidade para os nossos ouvintes do Brasil inteiro? Olha, terminei o meu CD, tô também no Facebook, no programa G1, né, no site G1 da Globo também. Muito bem. Com música em destaque. Olha, que bom, parabéns. E tenho, de vez em quando, fazendo alguns shows pelo Brasil. Muito bem, Henrique Sevilla. Estou aqui em mãos com o seu CD. Uma capa muito bacana, parabéns, tá, meu amigo? É um CD com 10 músicas, né? São 10 músicas. E a música Além da Pele, que a gente vai tocar agora, é uma autoria do Paulo Henrique, amigo nosso aqui de Brasília, compositor, né? Compositor, um grande compositor de Brasília. É, meu amigo, cantor, compositor, Paulo Henrique. Temos que convidá-lo a vir aqui falar também do seu trabalho, né? Com certeza, vamos convidá-lo. Vamos cantar então? Vamos lá. Além da Pele, canta Rick Sevilla no Mundo Sertanejo. Cabeça tonta, o coração pirado, sintomas de quem está apaixonado. Será que é paixão? O sangue agitado, fervendo por dentro, entre de bobeira neste sofrimento. Desilusão. Mais uma vez o coração me leva até o paraíso, mas cadê a Eva pra fazer feliz Adão? Fico indefeso, me sinto inseguro, nem pareço ser um homem maduro, com medo de encarar a solidão. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Quero refazer, sem encontrar você, é quase que sem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Tenho esperança, quem espera alcança, pra tudo tem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Quero refazer, sem encontrar você, é quase que sem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Tenho esperança, quem espera alcança, pra tudo tem jeito. Coração me leva até o paraíso, mas cadê a Eva pra fazer feliz Adão? Fico indefeso, me sinto inseguro, nem pareço ser um homem maduro, com medo de encarar a solidão. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Quero refazer, sem encontrar você, é quase que sem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Tenho esperança, quem espera alcança, pra tudo tem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Quero refazer, sem encontrar você, é quase que sem jeito. Solidão que mata, solidão que fere, vai além da pele, vai fundo no peito. Tenho esperança, quem espera alcança, pra tudo tem jeito. Tá aí, ouvimos com Rick Sevilla. Linda canção, Henrique. Além da Obrigado. Pele. É apaixonada, hein? Bem romântica, bem romântica. Além da pele, tô vendo aqui na sua capa a autoria do Webster Lima. É, Além da Pele, na realidade. Não, perdão, do Paulo Henrique. Do Paulo Henrique, exato. Então, é linda essa canção, você gravou, ficou bem gravada, bem interpretada. Parabéns, tá, meu amigo? Obrigado. Mas você também compõe, Henrique Sevilla? Componho, de vez em quando eu tenho algumas composições, estão em torno de umas 100 composições, mas nesse CD eu coloquei apenas duas músicas. Exato, eu estou vendo aqui na capa, Entardecer, é uma canção sua. E também Areias do Deserto. Tem como você dar uma palhinha aí ao vivo no Entardecer, nessa música Entardecer? Você também é gaiteiro, né? Toca gaita, toca violão. De vez em quando a gente pega o violão. E berrante assim, também, né? Berrante também. Não trouxe berrante? Não, o berrante ficou no carro. Assim, hoje, como eu não trouxe o violão, vai ficar um pouco mais complexo. Exato. Mas eu posso fazer algumas demonstrações na gaita, mostrando que a gaita é capaz. É verdade, né? Embora não tenha um acompanhamento na base, né? Na base. Claro. Mas dá para dar uma. Tirar um sonzinho na gaita, né? Com certeza. Por favor, então. Vamos Rick Sevilla, gaiteiro. Olha lá. Quem já ouviu o barulho da Maria Fumaça, vou fazer aqui. A gaita toca dois sons ao mesmo tempo. Faz som de, digamos assim, música clássica também na gaita, a gente consegue fazer. Sim, sim. Vamos lá. O barulho da Maria Fumaça. Vamos lá. Sevilla, parabéns, meu amigo. É o barulho da Maria Fumaça. Barulho da Maria Fumaça. É. Agora vamos fazer dois sons ao mesmo tempo: melodia e harmonia. Vamos lá. Muito bem, parabéns. Vamos fazer também som de sanfona. Vou tocar com um som normal a música, depois um som de sanfona som que de a sanfona. Gente faz na gaita também. Vamos lá. Com o som de sanfona. Vá lá. Segura, pião. Agora uma pequena demonstração de música clássica. Que lindo! A gaita também, você tira o som do violino? Dá pra tirar, não? Já fica mais difícil, faz né? Um acompanhamento do violino. Ah, tá. Mas um dueto, né? Mais agudas se aproximam um pouco do violino. Muito bem. Henrique Sevilla, parabéns, meu amigo, por esse talento. E canta bonito, Chuva de Verão no Mundo Sertanejo. Outra música romântica. É, vamos pros apaixonados. Não aguento mais pensar em que tudo isso se tornou. Era castelo e fantasia, agora a água já levou. Foi tão difícil me aproximar, resistiu, relutou e me aceitou. Então deixou me apaixonar

No Canal 2 exibimos este espaço radiofónico aos sábados e aos domingos, trazendo-te as melhores dentre as melhores. Mega Hits, aos sábados e domingos, entre o meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. Aê, um love, love, love com você. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo no seu rádio. Hoje recebendo Rick Sevilla, esse amigo de Brasília, que faz shows, é instrumentista, é cantor, é compositor. Muito legal. Ô Rick Sevilla, você, além de cantar, compor, você continua estudando música, né? Você não fica parado no tempo, está sempre procurando se desenvolver mais o seu talento, o seu dom, né? Fala para os nossos ouvintes isso aí. Pois não. A música é muito interessante, ela entrou na minha vida e hoje eu não consigo viver sem música. Eu estou estudando conservatório de música, 4 instrumentos diferentes. É mesmo? Não é brincadeira isso. Olha só. Estou estudando, na segunda-feira eu faço sax. Na quarta-feira eu faço violão, na quinta eu faço piano e na sexta eu faço violino. A gaita e o berrante, como eu já toco, estou estudando em casa. Só aperfeiçoando, né? Estou aperfeiçoando. Agora os outros instrumentos estão quebrando a cabeça, viu gente? Não é fácil. Ô Rick Sevilla, nos shows, você tem aquele momento que você toca gaita, porque o gaita é um instrumento assim... É bastante popular, né? Digamos, todo mundo gosta. Quem não gosta de um sonzinho da gaita, né? A gaita é interessante. É sentimental, aquele som sentimental, bonito. Com certeza. Hoje, nos meus shows, eu toco a gaita, toco o berrante, o violão, o violino, o sax e o piano ainda não, porque eu comecei há pouco tempo. Sim. Mas a gaita é interessante. As pessoas acham que é um instrumento fácil de ser tocado. Mas não é. Ela é um pequeno instrumento com vários recursos. E eu estou estudando a gaita há 7 anos. E acho que ainda não sei nada da gaita. Olha só. Tudo isso que você tocou aí não sabe, imagine eu. Vamos ouvir mais uma moda do seu CD? Vamos lá. Te Decorei. Autoria de quem? Deixa eu ver aqui. Na country mais agitada. Assim. Ah, autoria de Webster Lima, né? Webster Lima, isso. O Webster Lima. Pelo nome aqui já tem a ver com o mundo country, né? Country. Vamos ouvir então? Vamos. Canta no mundo sertanejo. Rick Sevilla, Te Decorei. Sei da sua vida toda, sei porque você chorou. Sei como você dirige, no banho quanto demorou. Tudo tá guardado na cabeça, como arquivo de computador. Erros e acertos, falhas e consertos, tudo que você falou. Sei como você acorda, sei que roupa vai usar. Quando você tá na rua, até o que gosta de comprar. Sei que cor é sua lingerie, sei tamanho e número de sapato. Qual a bebidinha, até mesmo do seu prato. Só não sei por que você não quer ficar. Sou seu livre, sei que gosta de me ler. Me aprenda me consuma e peça mais. Porque agora eu já decorei você. Briga sem motivo algum. Sei quando você tá mal. Pouca é a paciência. TPM, pois e tal. Sei o gosto do seu beijo. Sei o gosto do seu corpo. Sei quando se mexe, me tirando sério, quase me deixando louco. Só não sei por que você não quer ficar. Sou seu livro e sei que gosta de me ler. Me aprenda, me consuma e peça mais. Porque agora eu já decorei você. Só não sei por que você não quer ficar. Sou seu livro e sei que gosta de me ler. Me aprenda, me consuma e peça mais. Porque agora eu já decorei você. Briga sem motivo algum. Sei quando você tá mal. Pouca é a paciência. TPM, coisa e tal. Sei o gosto do seu beijo. Sei o gosto do seu corpo. Sei como se mexe, me tira do sério, quase me deixando louco. Só não sei por que você não quer ficar. Sou seu livro e sei que gosta de me ler. Me aprenda, me consuma e peça mais. Porque agora eu já decorei você. Eu já decorei você. Tá aí, ouvimos com Rick Sevilla, Te Decorei. Música bacana, hein, Rick Sevilla? Obrigado, obrigado. É mais pro estilo country, né? Legal. É um pop country. Boa pra dançar. Pras cowgirls e os cowboys. Os cowboys. Ô, Rick Sevilla, eu tô vendo a sua capa que você está bem no estilo country, bem cowboy. É, você, ó, várias fotos. Olha quantos chapéus você usou pra tirar a foto. Um, dois, três. Três chapéus. Três chapéus. E não tirou nenhuma coisa que você está usando aí agora, né? Não tirei, não. Mas esse chapéu que eu estou usando aqui agora está no meu videoclipe. Ah, no meu site. Olha que legal. E para os nossos ouvintes aí que queiram realmente conhecer o Henrique Sevilla, ver a sua imagem, é só acessar o seu site, Facebook, acessar os vídeos no YouTube. Pode explicar direitinho para os nossos ouvintes como eles fazem. Vou falar bem devagar porque o nome é um pouquinho complicado. Tá, né? Certo. www.ricksevilla. Como é que se escreve o Rick Sevilla? R-I-C-K-Y-S-E-V-I-2-L-1-A. ricky@ricky.com.br. Fácil, né? Fácil. Fácil, fácil. ricky@com.br. É o site do Rick Sevilla. Você pode acessar e ver tem vídeos. Fotos, vídeos, história. Quando eu era criança, viu? Quando eu era criança, do casamento dos meus pais. Mas eu com 9 anos de idade. E já tinha os olhos verdes, né? Tinha os olhos verdes. Ah, sim, maravilha. Que nem que eu sou. Ô, Rick Sevilla, contasse para shows o telefone. Telefone é o 61-99-72-3665. Repete. 61-99-72-3665. 3665. Fácil demais, né? Nossos contratantes do Brasil inteiro pode levar esse show, um show diferenciado, viu? Ele canta, ele toca, muito bacana, um show alegre. Ligue no 61 9 72 3665. Contrate Rick Sevilla para a sua cidade. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no Mundo Sertanejo. Fazia tempo que você não passava por aqui e trouxe boas novidades para os nossos ouvintes. Com certeza todos estão gostando. E não demore mais tanto, viu? Volte mais vezes, tá? Volte logo. Com certeza, deve ficar a agenda, não deixa, viu, Valadares? A correria, né, meu amigo? A correria. Estudando todos os dias, fazendo shows. É complicado. Muito bem. Essa música, ela, que nós vamos tocar agora do seu CD. É um country mesmo voltado ao estilo americano. Country. É também do Everson Lima, né? Lima. Autoria dele. Então tá, meu irmão, sucesso, que Deus te abençoe sempre, volte mais vezes aqui no Mundo Sertanejo e conte com a gente sempre, tá bom? Obrigado, Valadares, obrigado, ouvintes, fiquem com Deus, tchau. Um abraço, valeu, Rick Sevilla, canta ela. Se afasta, sou metade. Se ela se afasta, tenho dois. Se ela se afasta, eu perco rumo. Se ela se afasta de sabores. Quando ela se aproxima, fico pleno. Quando ela se aproxima, passa tudo. Quando ela se aproxima, me encontro. Quando ela se aproxima, fico mudo. Não passa uma semana sem seu beijo. Todo dia eu telefono pra saber se ela continua a mesma linda. Se tem saudade quando quer me ver. Às vezes me concentro no trabalho, mas logo ela aparece em minha mente. Faz meus amigos não percebem que ela me beijando docemente. Eu mando flores com cartão escrito assim: amor, meu dia sem você fica ruim. Mas se eu pudesse o relógio adiantar, vencer o tempo e correndo te encontrar. Se ela se afasta, tenho dores. Se ela se afasta, eu perco rumo. Se ela se afasta de sabores. Quando ela se aproxima, fico pleno. Quando ela se aproxima, passa tudo. Quando ela se aproxima, me encontro. Quando ela se aproxima, fico mudo. Não passa uma semana sem seu beijo. Todo dia telefono pra saber se ela continua a mesma linda. Se tem saudade quando quer me ver. Às vezes me concentro no trabalho, mas logo ela aparece em minha mente. Faz meus amigos não percebem que ela me beijando docemente. Eu mando flores com cartão escrito assim: amor, meu dia sem você fica ruim. Mas se eu pudesse o relógio adiantar, vencer o tempo e correndo te encontrar. Eu mando flores com cartão escrito assim: amor, meu dia sem você fica ruim. Mas se eu desse o relógio adiantar, vencer tempo e correndo te encontrar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta depois dessa entrevista maravilhosa com esse cantor bacana, esse amigo Rick Sevilla. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Um beijo para minha querida Luana Silva, Maria Clara, todos vocês de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, os amigos da Rondônia FM, exibindo o nosso programa. A Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado. Meu amigo Elenaldo Oliveira, o DJ Carrapis, todos vocês, amigos da Vanderlei FM, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês aí da Vanderlei FM, Vanderlei Estadão da Bahia. Todos vocês, amigos também de Santa Rita de Cássia, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Inclusive, meu amigo Vanderlei, aqui de Brasília, é natural de Santa Rita de Cássia. Ele pediu para mandar um alô para todos os seus parentes aí de Santa Rita de Cássia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Lindomar Rodrigues, meu amigo cantor de Botucatu, São Paulo, que faz sucesso em todo o estado de São Paulo e pro Brasil inteiro. Lindomar Rodrigues canta Caso Complicado. Saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é te ver. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Se o amor fosse um barquinho de papel que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é de você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. O nosso amor. Maravilha, maravilha, meu amigo André Luiz Chaves, locutor e coordenador aí da rádio Rádio São Francisco FM de Porto Franco, Maranhão. Um abraço, viu? André Luiz Chaves, locutor da Rádio São Francisco FM de Porto Franco e coordenador do curso de catequese da Igreja Católica, né? Um abraço, muito obrigado. Quem canta bonito, meu amigo Cleiton Aguiar, Cheiro de Flor.